volta, Jesus vai operar. Clame então com fé o que estás a buscar. Deus tem uma bênção pra te dar. Não desanimes, não, fique em oração. Devem respeitar, é santo este lugar. E de coração, isto assim fizerem, Deus a bênção vai lhe dar. Não desanimes, não, fique em oração. Eu que pedires, irás receber. Então deves orar, sem duvidar. Deus tem uma bênção pra te dar. Basta colocar a vida no altar. E quando saíres com o que recebeu, Deus a bênção já lhe deu. Não desanimes, não, fique em oração. Eu que pedires, irás receber. Então deves orar, sem duvidar. Deus tem uma bênção pra te dar. Deus tem uma bênção pra te dar.